Alô, DJ, dá o seu show, porque agora o Lúcio CDs vai gravar. Carroça da Saudade. Carroça da Saudade. Detonando muito zelo aqui na carroça. Rapaziada, tá só de boa. Mas Soninho começando aqui. Aí daqui a pouquinho tem Josias, tem Franzinha, tem Tom. Aniversário de Castanhal. Estamos aqui comemorando aqui na Belíssima. E o povão chegando de montão. Luxuosa Carroça da Saudade. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Você também passear na luxuosa carroça da saudade. Fenômeno da saudade de todos os tempos chegou. A carroça da saudade do Búfalo do Marajó. DJ Toninho. Já estamos trabalhando aqui. Aí o nosso curral de Giel, viu? Aí no curral você encontra aí camisas, aí tulipas, chapéus, tem até calcinha da carroça. Chega aí, você pode adquirir aí aquele brinde especial pra você, pra guardar de recordação. E a noite começando aqui na Belíssima. Iluminação, iluminação. Telões de alta definição. Esse é o show da Carroça da Saudade. Da Carroça da Saudade. Saudade.

empresário Edinaldo, grande parceiro, tá aqui com a gente. Também o Robson e a sua primeira dama. Valeu! Sem chuva e a sua noite aqui! Esse feriadão, aniversário de Castanhal! A dona da noite! Aqui na Belíssima! Mas de repente o sonho acabou. Você se foi e eu fiquei sozinha aqui. Lúcio CDs, gravando tudo. Dali Luxuosa! DJ Toninho! Tu sabes que eu preciso do teu amor. Eu vou te dar carinho, amor e muito mais. Prefiro estar contigo só, meu amor. É só você, meu bem. Carroça da Saudade. Eu sei amar. Esquecer, meu bem. Eu te amei. Eu te amei. Eu me entreguei. Ao seu amor. Tu sabes que eu preciso do teu amor. Amor igual Deus jamais vou encontrar. Eu vou te dar carinho, amor e muito mais. Prefiro estar contigo só, meu amor. É só você, meu bem. Também meu parceiro Daniel, eu sei, amor. Juntamente com o Antônio, aí o José Expressão. Os caras que não abandonam a carroça, amor. Tá aqui com a gente detonando muito gelo. Valeu, rapaziada, valeu! Eu te amei. Eu me entreguei. Ao seu amor. Eu amo você. Amor, eu não consigo. Eu amo você. Te esquecer, meu bem. Carroça da Saudade. Foi você quem falou que o nosso romance chegava ao fim. Foi você quem deixou o meu coração tão triste assim. Foi você. Perdoa meu coração, ele não quer solidão, por isso perdoa pra mim. A Carroça da Saudade. Sem ele eu não vivo, é o fim. É tudo ruim. Pense um pouco em nós dois. Em nome do amor, te peço assim: vem pra mim. A

Abraçando o parceiro Cabeção. De volta. Tá chegando o aniversário da mamãe do Cabeção. E já até pagou o maestro. Não tem... O maestro vai estar lá ao vivo, detonando muito som. Felicidade urgente. Eita, belíssima. Meu... Aqui em Castanhal, a dona da noite. O show só começando na manhã. É luxuosa. Já me esqueceu, e o que eu posso fazer é me convencer de uma vez que tenho que ficar sozinho. Mas não tenho que chorar, eu não preciso sofrer por isso. O que passou, passou. Simbora! Preciso encontrar uma forma. Aí o curral do Diel, aqui na frente, funcionando a todo vapor. A regra do jogo. Aí você encontra aí camisas, tulipas, aqueles chapéus padronizados aqui na carroça. Quero ir. Aceitamos também todos os cartões de crédito. O amor não tem preço. Aí se você, por acaso você não tiver cartão, você pode abrir um crediário pra você pagar na outra festa. E pra recomeçar, preciso ser feliz. E a saudade. Apertado, quero tanto um beijinho seu e o calor do seu corpo. Eu quero um amor com ternura, quero muitos carinhos seus, toda sua doçura. Saudade. Quero você para sempre comigo, amor, pois você é a mais linda flor. Quero ser seu divã. Dá-lhe luxuosa. Eu lhe darei minha vida e o meu coração e um mundo de emoção. Alô, Castanhal! Eu sou o seu fã. Vem pra carroça, vem. Vem juntos um amor sem fim. A vida sem você, meu bem, é tão. Você é tudo aquilo que sonhei. Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver. Contigo minha vida vai ser só prazer, pois nada faz sentido sem você. A carroça da saudade. Essa é a festa. Essa é a luxuosa carroça da saudade, a dona da noite. Quero você para sempre comigo, amor, pois você é a mais linda flor. Quero ser seu divã. É saudade. Eu lhe darei minha vida e o meu coração e um mundo de emoção, pois eu sou o seu fã. Vem pra carroça, vem. Vem pra mim e vamos viver juntos um amor sem fim. A vida sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo que sonhei. Olha que tá com a gente aqui, parceiro Frank, diretamente lá de Marituba, juntamente com o Marcelo, o rei do caranguejo aqui de Castanhal. Eita saudade aqui.